Essa é uma das canções mais apaixonadas. Eu preciso te dizer, ainda te quero. E preciso que te espero. Não consigo nem dormir, pois a cada sono eu sinto a sua volta. Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos teus beijos, sinto na pele o desejo do seu toque doce. Dizer que sou seu.